O cachorro doido, 16 toneladas. Ele chegou, mais revolucionário e inovador. Se prepare para a maior adrenalina sonora do planeta. O mais novo conceito em sonorização do Brasil chegou. Qualidade, inovação, dinamismo e mais puro som de toda a história das aparelhagens. Chegando! O cachorro doido do Pará. Segurando o hot vai. Bora começar, meu cachorro doido! Aqui de Mudeu! Vem pra festa, vem pra festa, que o animal tá na área! Paredão Super Rottweiler. A maior tecnologia de som do norte do Brasil está aqui. Pega, cachorro. Pega, pega, pega, cachorro. Pega, pega, cachorro. Pega, cachorro. Bora começando! Vem pro show. DJ Tiaguinho Top. O show começou. O show começou! Bora chegar juntinho! Aqui de Mudeu, chegando o nosso paredão Rottweiler hoje, aqui na sede Alves Azul, e cara, a galera vai chegando juntinho, já superlotando aqui mais uma vez. E claro, pela primeira vez, o nosso paredão chegando e o Tiaguinho já tá na área, área, área! E bora, bora, bora, bora, bora, bora! Super Rottweiler! Chegando aqui no canil. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Você quer dançar? Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu... Os caras da Baixada de Preso! Estão com a gente, meu lugarinho! Bora, Titi! Os amigos também lá do Sideral! É do jeitinho, bola começando. O cachorro. DJ Tiaguinho Top. Bora de Mondewa. O cachorro chegou. O cachorro doido. Basta um sorriso para o sentimento. Volta bem no fundo do meu coração. Eu tento dizer, às vezes não consigo. Todo sentimento é uma paixão. Só eu sei dizer por que tanto te amo. Já convida todo mundo aí na parte externa pra chegar juntinho aqui na frente do nosso animal. Até porque só tá começando o show, o espetáculo. Hoje aqui de Mondewa, recebendo o nosso cachorro doido do Pará. Às vezes não... Vem que vem, garoto! O sentimento é uma paixão. Só eu sei dizer por que eu te amo. Bora de Mondewa! Vida, Tiaguinho. Noite, o cachorro doido. Noite sem fim, a canção. Algo mais forte que eu e você. Fala, Juninho! Sim. Juninho, Juninho! Jumarituba aí com a gente! Tá no lugar em você, o Juninho! Muito vamos lá! A canção é algo mais forte que eu e você. É uma paixão. É um palpiço. É o arrasta. Fala, quem é? Pode vai. Pra quem é cita, galera? É aqui na sede, Alves Azul! Parceiro Lourinho, tá aqui com a gente do ladinho. Fala, Lourinho! Pare de tentar me esquecer, não adianta. O povão vai chegando e a gente vai tocando, vai! Mas fale tudo agora, fale se me amas, então fale não que eu já cheguei. E agora pense um pouco, pare de mentir. Pare de tentar me esquecer, não adianta fingir. E vai chegando, E vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Bora começando! Tá vendo o de modelo? Pressão, pressionando tudo! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Duas horas, quatro. Fala, parceiro Marondê! Segue com a gente, fala, Marondê! Tá ladinho! E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E aí? E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Porque te amo. Por quê? E eu te quero. Bora, Biratec! O meu amor é você. Hot Vibes. No mundo vai te amar como eu te amei. Desconvidando todo mundo aí que tá na parte séria, vai chegar juntinho. Aqui pro nosso caninho, até porque só tá começando o show aqui, o espetáculo hoje aqui de Mandela. Só quero amar. Aqui na sede Ave Azul, tá só no comecinho. Vem pra perto do nosso animal, vem pra perto. Quero me afogar de prazer contigo. Viseu tá aí com a gente! Hot Baile! A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Hot Baile! Nosso show não fica em bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. Bora sede Alves Azul! As meninas no Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompinho. Artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tu rola, papo é claro. E aí, você olha lá, Viseu, chega com a gente. Olha o carinho, Led Viseu, chegando juntinho. Aqui no cachorro. O cachorro do... Na madrugada rolando um brega. Quem tá tocando? Hot Baile. Tiaguinho. Festival de Verão! O Cachorro Doido do Pará! Então vem, baby! Vem, vem, vem, vem, vem, vem! Baby, baby! A gente terminou. O Cachorro. E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. O povão vai chegando, o povão vai chegando, o povão vai chegando, vai chegando, vai chegando. Bora, meu animal, começando! Super Rottweiler, paredão Super Rottweiler. Rottweiler. Rottweiler! Festival de Verão, meu irmão! E o animal tá na área começando! Passava, passava, passava assim, uma eternidade te esperando, te esperando. Olha, parceiro Gordinho, o Gordinho da Hot Valley tá com a gente. Um abraço a você, Gordinho! Hot Valley. Por ti não sei expressar. Por ti. Eu menti. DJ Diaguinho. Eu chorei. O O cachorro doido do Pará. Bora de Moldeua! Pra começar aqui na Sede Alve Azul. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar. Vem Maria, vem! As horas vão passando, eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Vou linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, te convida todo mundo aí que tá aí na frente pra chegar mais juntinho aqui. Aqui é o nosso caninho, até porque só tá começando o show hoje, Festival de Verão. Maria, pela primeira vez chegando aqui, nosso paredão Hot Wire. Maria, a Janane deu a Hot Wire. Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está em... Alô, patrão Celso! Apare... Com a gente aí, nossa comitiva! Fala, meu patrão Celso, vem pra cá, garoto! Bora! O cachorro... É o Festival de Verão! Hot Wilder. Eu te falo. Ela resolveu me deixar, pensando que eu ia ficar em casa lamentando. Tá enganada. Estou bem. Você me ensinou mesmo sem saber. E é com teu dispenso que eu vou te esquecer. Nosso maestro Lolo Mix já aí por aí, assessorando todas as equipes, os fã-clubes que vão chegando juntinho. Aqui no festão. Estou curtindo com meu novo festão de verão. Gisele, seu Juninho, Lolo Mix e Nandinho. Agora o show é 360. Inclusive, né, meu maestro? Toda a nossa Mega Brutos também já estão na área. Já estão ali do ladinho, pressionando tudo. Fala, minha Mega Bruto! O cachorro doido do Pará! Bola de Moldeu! Para começar o espetáculo, o show, as emoções aqui no nosso animal. O cachorro. Pensei muito pra falar tudo que eu pensei. Tá guardado aqui. Já são. Inclusive, a Mega Brutos trouxe aí e o seu bandeirão da equipe Mega Bruto. Aqui na Rottweiler. Mas eu sei que quando eu te encontrar, a garganta vai secar. Marquinho Bad Boy! Pensei, eu não vou lembrar. Vai! Me desconcentro, perco o foco e tremo todo quando te vejo. E não consigo dizer o que eu quero. Então me abraça, que eu te conto pelo meu... Bora, Thiaguinho, bora começando! Vai! É Hot Fire. Juntinho, aqui na Sede Alve Azul hoje, recebendo o nosso paredão. O teu jeito me encanta. E agora? O teu corpo me excita. Hot Wilder. Me leva ao paraíso. Oh, oh. Quando estou em seus braços, esqueço de tudo. E o meu... Valeu, parceiro Tuga, também chega com a gente, rompendo fronteiras, mais uma vez. Nosso... Aqui do ladinho, bora, Tuga. É muito lindo. Ele dá valor, meu irmão. Hot Wire. Dinâmico, toca. Quem tá tocando? DJ Thiaguinho Top. DJ Netinho. Fala pra ela desse amor. Esse é o Viratec, garoto. Super Hot Wire. Hot Wire na parada. Fala, meu maestro! Fala, minha... Silva, Jadema, sai do ladinho. É o Louro Mix, bora, Dema. Na verdade, as caravanas, os fã-clubes que vão chegando juntinho hoje aqui na Sede Avanzu. E nosso paidão já começando o show. Vem pra festa! O cachorro doido do Pará! O amor tão lindo. Bora até 6 horas da manhã, 6, 7. É o você, você e eu. Cuida de quem? Hot Fiber. É o Hot Valley na parada. É aqui na Sede Alves Azul. Tô ficando com ela, tô ficando liso no cheque que cai. Tô ficando com ela. É camelô do Marquinho Bad Boy. Tem dinheiro que vai. Tô ficando com ela, eu fico falido, quebrado nas pernas. Mas tô ficando com ela. Inflamado, doente de amor, tô ficando com ela. Bora baixinho do Jim, vai invadindo hoje aqui a Sete Avião Azul, recebendo o nosso paredão Hot Wire. Eu vendo apoiada, se... já tem um show completinho. A nossa dançarina Mimi Impressão, ela, Maestro Loro Mix. Todo mundo! Tô ficando com ela, ela vai gastando e eu vou arrancando. Tô ficando com ela, é mais um chequinho e o povo assinando. Oui. É anel de ouro e carro do ano. Alô, parceiro Edmilson! O cachorro doido do Pará! Bora, Igor, bora, Igor, bora, Igor! Acende tudo aí, maninho! Boa! Ela sente saudade. Ela me ligou, o cachorro doido. E por telefone ela chorou, chorou. Ela sente saudade, ela quer voltar. Olha o povão chegando aqui no Festival de Verão. Ela chorou de amor. De que ela chorou, de que ela chorou. O motora da barulho nessas fronteiras, bora motora. Ela chorou. Toma uma, bora. Que ela chorou, de que ela chorou. Bora, Mega Bruto! Vai legal, é forró perfeito. Mais uma bala pra você. Cadê o Netinho da moçada da Bahia? Alô, Netinho! Vi equipe sem dinheiro, tem que tirar o chapéu. Vai, vai, vai, vai. Passando e cada vez me apaixonando mais. Mas você não percebe. Fala pra mim por quê? Hot Wilder. Ai, me vende uma história. Me diz qualquer coisa, mas fala comigo. Esse aqui é o Festival de Verão, gente. Só no comecinho, nosso paidão de Wilder chegando. A gente vai tocando assim do jeitinho, a galera dá valor. Já tem muita pressão, muita pressão. Tudo que eu mais queria, mas como sempre a mão me deixa mudo. Pratinho Preto! Te quero, te amo. A galera gosta! Esse é o swing da companhia. Ao vivo! Bora, minha Mega Brutos! Já estou indo do ladinho, com o pandeirão e tudo. Já aqui no caninho, do ladinho do top. Hot Wire. Carro de apaixonado tem que ter som. pra chegar no calçadão e abrir o som, tomar uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som, carro de apaixonado tem que ter um som. Pra chegar no calçadão e abrir o som, tomar uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Eu tomei uma cerveja. Parceiro calçadão! Todo mundo aí da Coxindas, já estão aí com a gente, presente o do carinho, rapaziada aí, da Coxindas, do piquenique que veio hoje, romper fronteiras, do Chico Festival de Verão aqui na nossa Hot. Chegando, mandou desligar o som. Todo calçadão estava ligado no som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Vai! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora! Ah! O cachorro doido do Pará. É pra começar o Festival de Verão! É do jeito que a galera dá valor! Bateu a arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, pulou lado esquerdo. Fala, meu garoto. Ela chegou correndo demais. Vem pro caninho, vem pro latinho. Estar a pancada, acidente de amor. Machuca demais, mas ela também saiu machucada. Ela veio guiando a paixão a 200 por hora quando se perdeu. E pegou meu corpo. Só daquele jeitinho, tio. Nesse acidente, a vítima sou eu. O porrozinho, vai. E agora, nesse sofrimento, o meu ferimento não sai e não cura. E o pior é que ela se evadiu e por este. Olha só, gente, aí nas barragas temos churrasco. Ela te... Caranguejo! Demais imprudente, bateu a guebetão. Meu peito, acidente de amor. Machuca demais, furou lado esquerdo, amassou direito. Ela chegou correndo. Parceiro Edson do Aurá. Não conseguiu. Segue a gente presente. Fala, Edson! Acidente. Um abraço aqui do Thiaguinho! Vai legal! É bora, brutos, bora, brutos, bora, brutos! E aí, Netinho? Chegamos, já, Netinho, chegamos! Chegamos, ele mudeu! Hot Vile! Super Hot Vile! E a galera vai chegando no caninho! Eu tô de boa, eu tô coisado, eu tô pegando tudo, eu tô danado! É novinha! Menina, pavorou, pavorou, pavorou! Ô, novinha! Menina, pavorou, pavorou! É novinha! Festival de Verão, de Mondeua! Com o nosso paredão Rottweiler! Só no comecinho! E a galera chegando juntinho, já invadido! Aqui a sede Alve Azul! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! O cachorro doido do Pará! Beijo! Minha mulher tá me traindo! Na Hot se divertindo! E eu não faço nada. Ei, Joe! Ei, Joe! Por favor, chama a polícia. O cachorro. Pra fazer uma perícia. Em toda. Ei, Netinho. Ela quer dar, Netinho. Ela só dá o. Ela só dá o. E a Mega Brutos aí, frente a frente agora aqui no caninho. O cachorro doido do Pará. Ela só dá o. Ela só dá o. Problema pra mim. Vai, doidão! Parceiro Pistoleiro, olha o Galo, o Rotinho. Os filhos também estão com a gente. Olha o carinho pela presença. Já tá me traindo. Estão aqui de Mondeu, aqui na Hot. Sete Alves Azul. Vai! E eu não faço nada. Ei, Joe! Ei, Joe! Por favor, chama a polícia. Pra fazer uma perícia. Então da mulher. Bola de Madeira! Ela só dá o ela só dá o ela só dá o problema pra mim. Valedão! DJ Thiaguinho Top, o DJ número 1 do Brasil. Bora, meu cachorro! Tem, Rony? Tenho um amigo serrotão, mais folgado que sapato de palhaço. Quando chego pra dançar o meu forró, o safado vai tomando meu espaço. De boca dura vai tomando a minha cerveja. O safado abraça minha namorada. Cara de pau falando no orelha dela. Fala, gordinho! Esse cara... Da Shop 30, já gordinha, chega a gente. Fala, gordinho! Boa, não tô fazendo nada. Só... Tá vendo da gordinha também, já igual a gente presente. Tá meu carinho, toda rapaziada chegando aqui no festival de verão em Nimondeua. Aqui na 7 Ave Azul. Eu tô de boa, não tô fazendo nada. Só tô dando uma olhada na sua namorada. Mas se ela vacilar, precisa. Alô, parceiro Tadeu! Sou serrotão, pegador. Perfeito! Aí baixou essa Dex da GPS de Bragança e chega com a gente para a Dex! É a GDS, tá no ar! No ar. Coisa linda, famosa Samara. É Samara? Deixa bater na sua cara. Entidade mordida. E fazer amor. Fazer amor. Fazer amor. Coisa linda, famosa Samara. Deixa bater na sua cara e te chamar de otária. E fazer amor, fazer amor. Patrão Cabuceiro, aqui de Mundela. Bonito, bladinho, fala meu patrão. Gatinha dengosa, a Samara atrai. Você não quer mais, a Samara atrai. Um beijo árduo. Também chamei da Eliel Fortaleza. Olha. Estou com a gente presente, meu amigo carinho. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Ô Samara! Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Bora, parceiro Pepe! Gente, Mondeira! Vem com a gente também, já aqui no caninho! Bora, Pepe! Vem lá, chora! Vai, vai, vai, vai, vai! Bora, minha mega bruta! Já aqui no caninho, pressionando tudo! Super Rottweiler! É o Rottweiler na parada! Festival de verão! Tiaguinho, DJ Tiaguinho. E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado. Seremos eternos namorados, eu te juro. Vou te encher de amor, te guardar no pensamento. Aproveitar contigo os melhores momentos, agora no presente e futuro. Quero viver com você pro resto da minha vida. O povão vai chegando aqui na 7 Ave Azul. Nosso paredão já tomando conta. Vou te amar. Eu sei que vou te amar para sempre. Vou te amar. Eu sei que vou te amar para sempre. Vou te amar. Eu sei que vou te amar para sempre. Vou te amar. Eu sei que vou te amar para sempre. Sempre ao seu lado, seremos eternos namorados, eu te juro. Vou te beleza. Amor, te guardar no pensamento. Aproveitar com bora, nego! Momentos, agora no presente e futuro. Quero viver com você pro resto da minha vida. Prometo te amar sem pensar em despedida. O amor que Deus uniu, ninguém vai separar. Vou te amar, eu sei que vou te amar. Para sempre, vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre, vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre, vou te amar, eu sei que vou te amar, para sempre. Bora meu paredão! Bora começando! Chegando de Mondeua, é o nosso animal da área! O animal! Bora, minha bega bruta! Já pressão aqui no canil, pressionando tudo aqui no som que eles estão lá. Hot Baile! Alô, Lourinho! Ela vai chegando juntinho aqui no Festival de Verão, hoje aqui de Mondewa, recebendo pela primeira vez o nosso Hot Super Hot Viler. É o Hot Vale na parada. Alô, parceiro Rosivan! É do Agir também! Ele é comitiva e doidando tudo aqui no nosso Cachorro Doido! Bora, Rosivan! O Cachorro Doido do Pará! O Cachorro Doido do Pará! Alô, Limondeua! Sabe quem chegou em Limondeua? Sabe quem chegou? Esse é o famoso 16 toneladas. É só 16, meu irmão! Está chegando o novo Paredão Hot Baile! O Super Paredão! Hot Baile! O Cachorro Doido do Pará. Fala, parceiro Zadex de GPS, Galé de Bragança aqui com a gente. Toda a rapaziada da região, Bragantina, também já faz presente com a gente aqui no show da Hot Baile, hoje aqui na Sede Alvesu. Festival de Verão! Hot Baile! Agora! Explode! É Hot Baile. Vem chegando juntinho aqui de Mondewa, hoje recebendo o nosso Cachorro Doido do Pará, o nosso 16 toneladas, já do ladinho, já comandando o show! Eu tô mordida. Alô, Netinho! Eu tô mordida. Dá-lhe mordida aí, Maninho! E eu tô mordida. Santorini! Ela rebola e eu tô mordida. Vai ser muita mordida na tua cabeça hoje aqui na Sede Alve Azul. Só no comecinho hoje, nosso paredão Hot Baile chegando. Ela rebola e eu tô. Festival de Verão! E eu tô mordida. E ela já chegando juntinho aqui no nosso canil. Eu tô mordida. Já chegando aqui no canil. E eu tô aqui mordida. No canil. Mexeu com a Rottweiler e a mordida é selada. Mexeu com a Rottweiler e a mordida é selada. Mexeu com a Rottweiler e a mordida. Bora, minha mega bruto! Mordida é selada, mordida é selada, mordida é selada, mordida é selada, mordida é selada, mordida é selada. Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, hoje eu vou dali a mordida, mordida, mordida, mordida, mordida. Hoje eu vou dali a mordida, mordida, mordida, mordida. Rottweiler é pressão, é pressão, é pressão. Rottweiler é pressão, é pressão, é pressão. Alô, parceiro Nenego! É pressão, é pressão, hot. Muita pressão na tua cabeça, hein, Nenego! Quando o DJ toca esse som, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O cachorro doido do Pará. Bora de bodeua! E se o DJ não rebolar? Ele faz o baqueado, baqueado, baqueado, baqueado, baqueado, baqueado, baqueado. Ele faz o baqueado, baqueado, baqueado. Toma, toma, toma, toma, toma na pressão, toma, toma na pressão. Tiaguinho Top! O piranha, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma. Fala, parceiro, cadê? Vai, vai, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, começando o show! O cachorro doido do Pará. Tá bem, Chibiceu, também chega com a gente. Fala, Marquinho. E toda a galera aí. Abre no carinho, você, Marquinho. É o peixe em pau de verão, de verão, de verão, de verão. O cachorro doido do Pará. Alô, Netinho. Tá aí do ladinho, Netinho, nosso grande parceiro Netinho também. Rompendo fronteiras, Netinho. Tiaguinho. Quando o DJ é bom, quando ele entra o... E aqui no Paletão Hot Vale é o que, Piratec? É pressuba todo lado, pressuba todo lado, pressuba todo lado, pressuba todo lado. Patrão Jailson, vamos também da cabanagem com a gente. Bora, Jailson! Galera da cabanagem também, do ladinho! Pressuba todo lado, pressuba todo lado, pressuba todo lado, pressuba todo lado, pressuba todo lado. O bagulho endoidou, o bagulho... Rottweiler! O bagulho doidou, o bagulho doidou, o bagulho doidou. Rottweiler! Bora, minha mega bruto aí com a gente! Vai! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar. A gente aí, o Pedrinho do Mega Brutos, o Everton, nossa Mega Brutos também, já aqui no canil. Bora, Elber, bora, Everton, bora, Pedrinho. Eu só te peço, só mais, só mais. Bora chegando, bora chegando, bora chegando. O animal chegou, o animal chegou. Rottweiler! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. O bagulho doido! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Ali, Itaguaxá, Gabrielzinho também. Rapaziada, Itaguaxindas, estão com a gente. Bora, Gabrielzinho! Invadido! Sete Albi Azul recebendo. Já tocando na pressão. Descido, se liga no som do momento. Muita coisa boa pra rolar ainda. É o mega. A galera vai chegando juntinho, as equipes dos fã-clubes. As caravanas. O som que deixa. Já estão aqui com a gente. Indomável. Festival de Verão. E nossa Hot Vale tocando. Louco, louco, louco, bagulho louco. É Hot Vale. Louco, louco, louco, bagulho louco. Bagulho louco, louco, louco, bagulho louco. É Shopping, tel, tel, tel, tel. É Shopping, tel, tel, tel, tel. É Chopitel, Pereotel, Tel. É Chopitel, Pereotel, Tel. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Tem alguma mulher solteira aí, tem? Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Rottweiler e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Pegava teus amigos, teus amigos. Alô, Netinho! Equipe sem dinheiro, tá do ladinho, sempre do ladinho do som que eles dão valor. Super Rottweiler. Eu ia pro Rottweiler e ainda pegava teus amigos. Chama o cachorro pra cá. Vai fumando, vai bebendo, não vai fumando. Que a Hot tá tocando, aumentando. É de Moldeva! Aumentando. E nosso paredão tocando aqui na sede Alves Azul. Deixa no batidão. Alô, parceiro Gabrielzinho, que é parceiro da Iguaxê também. Olá, Gabrielzinho! Já aqui no canil. O cachorro doido do Pará. Bagulho louco. Nossa amiga Dona Gretchen da oficina aí com a gente. Bora, bora, bora. Vai começar o rock doido. Já começou o Limodeua. Vai começar o rock. Sete Alves Azul. Rottweiler. Vem com o Thiaguinho. Vem comigo. Vai começar. Thiaguinho. Puxo na pressão. Sei que você vai gostar. E vem comigo. Começar, Ed Monteiro, Rottweiler é o quê? É potente, é diferente. Rottweiler! DJ Thiaguinho Top. Afonso Mix, somos de Bujaru. Essa é a nossa city. Quitandinha treme tudo. Quitandinha treme tudo. Rottweiler treme tudo. Até 6, 7 da manhã, hoje aqui no canil. O cachorro doido do Pará. Vem de Mondeu, ai, ai, ai. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Cadê meu maestro? Vem, meu maestro! Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Cachorro doido do Pará. Deixa eu ficar como estou. Olha, meu parceiro Everton, fala, Pedrinho. Bora, Everton. Os mega brutos tão endoidando. Tão endoidando. É Hot Vibe. Cachorro doido do Pará! Oh, meu amor, com a gente, Fabiana! Sou teu amado, teu... Do jeito que ele gosta, na pressão! Hot Vibe! Apaixonado, por isso eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse que Tiaguinho! Ele é certinho pra casa. Fala considerado! Me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Passando o Sedex também com a gente. Bora, Sedex! Hot Vile! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Oi, Beth. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. O cachorro doido do Pará. Sete Avesu hoje, festão. Mas, aquele modelo, festão de verão. Mas, então pede, vai. Eu só te peço, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais. Fala, parceiro, bora lá! Só mais uma chance. Toma, toma, toma, toma, toma. Cachorro doido do Pará. A Mandinha Hi-Fi. Já tá do ladinho, Antônia. Nossas badaladas. Hot Vibe. Está difícil de entender. Pete das mordidas. Já não sei o que você... As meninas do considerado. Brigas com o meu coração. Aí do tempo. O cachorro. Fez minha paixão. E ganhei só uma ilusão. E um tremendo vacilão. Fala aí, Verdun. Parceiro Elvin, do Lajinha de Pedrinho. Ligo, com... Família Mega Brutos também, já aqui no Canil. Já estão pressionando tudo ali. Vida louca, quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé. Bora começar o espetáculo! Vale, modelo! O cachorro doido do Pará! Festival de verão! Sete Alves Azul! DJ Tiaguinho Top! Tiaguinho. Não é fantasia, amor. Nem o conto de sonho. Não pensa, amor. Eu vou noivar com você. Com a, com a, com a, com a, com a. Acelera tudo! O cachorro doido do Pará. O cachorro. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Talá eu vou ficar. Eu vou recomeçar. Deixar de valorizar com muito carinho. Você é a página. Agindo de parceira de Ana Armin. E com a equipe. José Bias, o Neneco. Que não medir esforços pra fazer nosso paredão de baile hoje. Aqui de Mondeua, pela primeira vez. Primeira de muitas que virão pela frente. Hot Vibe. E a gente vai começando o show. Tiaguinho. Paredão Super Hot Vibe. O cachorro doido, 16 toneladas do Pará. Tiaguinho. Sinto vazio no coração. Isso é pra todos, não quero mais. Não servir. Grande parceiro de já, Netinho, da equipe Sem Dinheiro. Tá aí com a gente do ladinho, representando a equipe Sem Dinheiro, né, Netinho? O São Jonas, o Joãozinho aqui do ladinho. Mas já leva um abraço pra ele no CD ao vivo. Botweiler. Não contou que pudesse mudar, que viria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu. E agora de modelo, ah! Botweiler. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa superbis de Viseu, Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Romário, estão com a gente pressionando tudo. Estão aqui de Monteiro, Sede Alves Azul, garoto. Vai, vai. Ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças, mas não paro de pensar em você. Meu pra semana aqui. Fala, parceiro Bruninho, lá do Ourá. Vem com a gente, fala, Bruninho. Quanto você muito. Lá do setor. Botweiler. Queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Com a gente. Viviane Batidão, sucesso! DJ! Bora, começando! O cachorro doido do Pará! É o Hot Valley, é o Hot Valley na parada! É o festão de verão! Vai! Hot Valley. Paredão Super Hot Viber. Divide nos a dor, falo que não dá mais. É o meu jeito de fingir, mas esse teu. Via Mega Brutos aí hoje trouxe o bandeirão da equipe Mega Brutos. Está aí do ladinho, o breve do carinho. Toda a galera da Mega Brutos aí com a gente. Não vou superar. Não é o BN, o Bruninho. Só sei dizer. Alô, Pedrinho! O cachorro doido do Pará. Vem pra festa de Mondewa, o animal na área. O cachorro doido do Pará. Pode chegar no canil, o cachorro não morde não. Pode chegar no canil. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não me entregar. Pega! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Bora, meu animal! Mas veio Tiaguinho. Me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Chegando já aqui no canil, aqui na Sete Alves Azul, hoje recebendo o nosso cachorro doido do Pará. E tá só no comecinho do show, tem muita coisa boa pra rolar ainda. É o Thiaguinho Top da área. Oi, senti. DJ Thiaguinho Top. Thiaguinho. Amigo pra chamar a Sedex aí com a gente, ele e o Rômulo. Pra Sedex, o Rômulo tá aí com a gente. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como. Mas tu és, é? Mas tu és. Fala, parceiro Bruninho do Lá. Vem com a gente, tá de Bruninho. A Rottweiler é meu vício, meu vício, meu vício. Cachorro doido do Pará. Aquele Mondeu! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. E a Mega Brutos aí, meu irmão! Já tá pressionando tudo! Por isso que isso não pode ir além. Alô, Netinho, alô, Netinho, alô, Netinho! Alguém para amar. E pra não piorar este erro. Então fala aí pro Thiaguinho, fala aí, vai! Não, nós vamos ficar por aqui. Aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Deixa de abraçar com o carinho toda a família Piquiá. A família tradicional aqui do Limondeua. Família Piquiá! Tá aí do ladinho! Hot Baile! Com DJ Thiaguinho Top. Bora começando aqui, meu cachorro! Hot Fire. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa facada que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. Pega cachorro. Aquele sentimento, orgulho de momento. Não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. Dourado, segue com a gente, bora Edson! Escrito numa tatuagem, a Mandinha Raifa, amor, junto está seu nome, Antônia das Badaladas, Hot Rider, já tem o seu nome, Beste das Meninas do Considerado, também tem o seu nome. Cachorro doido do Pará. Bora, bora, bora, bora, esquentando! Vem de Mondeu! Eu era uma menina e você não se importava. Minha chava nova, boba, que não ia dar. E agora? Diferença. Tudo mudará. Parceiro Patati. Tá aí na área, garoto. Eu vou dançar com o rei do cenário. Eu tô Cassino juntinho hoje aqui na Sede Ave Azul. Festão de verão. E nosso paredão já tocando. Você pede o meu amor. E o que fazer, não sei. Tô menina quando eu conheço. Tiaguinho. Você talvez seja confusão. Ilusão de um coração. Não sei mais o que. É Netinho! Não sei, não sei. Não sei se não entende o que aconteceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão de adolescente. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão. Então você diz pra mim que esse amor é impossível. Esse amor. Piso do Batista! Sai com a gente, sai com a gente, sai com a gente! DJ Tiaguinho Top! Esse amor! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Paredão Super Rottweiler! O cachorro doido, 16 toneladas no Pará! Estamos aqui na área de Mondeua pra fazer o show! Preciso voltar e te dizer o que me fez chorar. Porque estou só e porque tudo acabou. A noite faz muito frio, eu paro e lembro tudo que passou. A saudade em meu peito é demais. Fala, menino Sedex! Ele, o Romário, vem com a gente! Aí, Romário! Me faz lembrar do quanto eu era feliz. Bora, bora, bora, bora, bora misturando, bora, bora misturando, bora, bora misturando. O cachorro doido do Pará. O cachorro doido do Pará. Estamos na área. Bora, minha mega bruto. Estou aqui no caninho pressionando tudo. Te compreender. Fala, Bruninho Dourado, dá valor. Às vezes, quando esse monte de contrabando, eu quero.